Hoje, na cabeça do Ned, Aegon Targaryen! A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao último episódio da cabeça do Ned nesta temporada. Esperava um O, mas ok. Nada espontâneo. Não, não. Isto não é nada como o aplauso de há bocado, que foi totalmente espontâneo. Meu nome é Manuel Reis e tenho comigo a Liliana Bárcia, que já esteve aqui no podcast. Vocês aí em casa devem a conhecer. E um convidado muito especial. Já foi convidado do podcast. Antes disso, já era meu conhecido. E antes disso, ele foi ao Got Talent Portugal e passou a eliminatória com um número fantástico que inclui as palavras miau, miau, glu, glu. E entretanto, não, pronto, entretanto, continua a ser um bom rapaz. Hugo Rosa, palmas! Palmas para eles! Entretanto, tiveste uma filha. Eu basicamente só estou aqui hoje, não tanto pelo amor ao Game of Thrones, mas porque é uma oportunidade de não ouvir berros de uma criança de 5 meses a chorar. Exato. E também é uma oportunidade para insultares. Nós, na cabeça do Neto, temos um feud longo, já desde o final da primeira temporada, entre o Hugo Rosa e o Guilherme Fonseca. Ah, esse pedaço de... Posso dizer as neiras? Podes. Esse pedaço de merda. Sim. Que não se diga não aparecer em nenhum episódio. Não, porque é um pedaço de merda. Porque ele agora namora e depois vai de férias com a namorada e então só te dá razão a ti. O Guilherme Fonseca, para mim, vale menos do que um testículo do Theon. Sim. Qual testículo? No estado atual. Ah, sim, pois. Sim. Portanto, onde quer que seja que eles estão neste momento, um deles, ele não vale. Só um. Ok. Bem, vamos já para o episódio, porque não temos muito tempo, não temos tempo a perder, porque isto já é tarde. Vamos já ao que toda a gente esperava, porque foi só o que o trailer anunciou. Foi a reunião de King's Landing. Pela primeira vez, os 5 atores principais, os 5 atores mais bem pagos da série, na mesma cena. Tínhamos de falar de dinheiro? Ao mesmo tempo, temos sempre de falar de dinheiro e vamos ter de falar de dinheiro. Na mesma cena, ao mesmo tempo, em 7 temporadas. Foi muito fixe. Foi muito bom, foi metade do episódio. Foi. Mas só assim é que ia ficar bem construído. Sim. Eu acho que podiam ter feito só um episódio. Se tivessem 10 episódios, podiam ter feito um episódio só com isto. Só com política. Sim. Só acho que sim, sei que tu gostas, que é o teu prazer. Game of Thrones é uma série política com fantasia, não é o contrário? Sim. Há uma coisa que o Game of Thrones tipicamente faz bem, que é dar tempo às cenas. Sim. Vimos isto com o casamento. Tens piada. Pronto, ok. Depois desta temporada, normalmente. Estás a dizer, retiro o que disse. Não. Ok, não dá tempo aos acontecimentos, mas dá tempo às cenas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Vimos isso, por exemplo, com o casamento da morte do Joffrey, não é? Onde se cria ali uma tensão de quase 15 minutos com o Tyrion. Não me lembro agora, não tenho nenhum outro melhor tribunal, exemplo. Julgamentos do Tyrion também. Sim. Eu acho que este foi um desses exemplos. E a série... Mesmo os episódios de batalhas, especificamente de batalhas, a Batalha dos Bastardos, etc. Mas há aqui uma distinção muito importante. Todas estas ocorrências são, portanto, o casamento do Joffrey e o julgamento do Tyrion, são focados num personagem, tipicamente. Sim. Nós aqui tínhamos uma série muito extensa, com muitas pequenas relações entre personagens. Sim. Isso, em algum momento... Reencontros. Gregor Clegane vai dizer ao irmão, como é que é? Estás bem, puto? Vem-se embora, depois vem o Gregor a dizer, ai, tal, tinha a tua irmã. Isso é o que achei um bocadinho de mau acting do Rory McCann. Ele também não é um ator particularmente bom, mas pronto. Também estava a falar com alguém que não lhe respondia e que é muito... Não dá muito valor. Uma espécie de Darth Vader. Exato. Só que sem a voz de James Earl Jones, não é? Sim. Já agora, por falarem Darth Vader, mais alguém com a sensação de que o Jorah Mormont é o Obi-Wan? Pela forma como fala? Eu já ando a insistir nisto há várias semanas. Uma pessoa, pelo menos. Obrigado. Uma em 50. Isto é obrigado, consenso, amigo, Manuel. Obrigado, amigo meu, por me fazer levantar a mão. Temos consenso. Continuando, o que é que gostaram mais desta reunião? O que é que... Liliana, claro. Ora bem, desta reunião... Deixa-me olhar, não é? Deixa-me pensar. Ok, enquanto pensas, não tenho resposta melhor. Não, eu gostei, lá está, de ver personagens que não tínhamos visto juntos. Aquela história já um bocadinho com o episódio do Eastwatch, havia muito isso, que é... Existem tantas ligações diferentes, tantos motivos diferentes para diferentes personagens se odiarem ou estarem relacionados. Uhum. E basicamente há 4 ou 5 temporadas desde que isto começou, em que eles passaram o tempo a afastar personagens e a criar mini... interações entre eles, que nós queremos ver estas convergências. Portanto, gostei muito de ver esta convergência, sempre muito cético das intenções da Cersei, com razão, que provou ser uma cobarde. E acho que eu ia por aí, a minha parte favorita. Não teve ovários para porque matar a Daenerys tentou impressioná-la e ela ficou ali, pedra e cal, do género, não estou impressionada. Assim, É difícil impressionar aquela mulher, diga-se de passagem, não é? Um dragão, tranquilo. Eu tenho um Ford Focus, eu também achei Ford Focus todos os dias. Ela só ficou assim um bocadinho mais pé atrás com o Morto Vivo, ficou um bocado naquela. Acham que aquilo, ela depois diz que aquilo não foi necessariamente. Não foi necessariamente genuíno. Ela diz que foi medo pelo filho, mas ao mesmo tempo eu não consigo acreditar nela. No entanto, quando lhe mostra o morto-vivo, ela está ali com uma reação de choque, de medo. Ela estava ali a tentar... Não, eu sou maior. Ela está zombies. A tentar ignorar não tenho tudo. Medo. Ela não está tenho a tentar medo. Ignorar tudo. Sim. Acima de toda a família dela. Independentemente do que venha aí, a morte, vivos, dragões... Sim. Ela e o filho, no fundo, ela está a construir tudo aquilo que ela é contra, como base a pessoas que traíram a família dela. Filhos, sim. Pai, mãe... Mesmo que sejam familiares, que sim. Até têm razão... Ela tem um problema em assumir a culpa, certo? Sim. Sim. Aliás, então, culpa para todos os outros. Ela foi confrontada também pelo Tyrion com algo que mais tarde no episódio se vê ela a fazer, que é, ela não ouve as pessoas com razão, que lhe baixam a garimpa e que lhe dizem não faças isto, estás a ir pelo caminho errado. Mas tu sabes que estás a ir pelo caminho errado. Esse é o contraste interessante entre a Daenerys e a Cersei, que eles deixaram bastante explícito, que é sim. Isso. Ela precisa de alguém, ela sabe que precisa de alguém, a Daenerys, que contenha os seus piores impulsos. A Cersei não, a Cersei é uma pessoa que literalmente neste momento está sozinha. Uhum. Ela já terminou a sexta temporada perto disso, e esta temporada basicamente para a Cersei é a temporada de como ela perde uma vez por todas até a pessoa mais próxima, mais leal que a Emma, que é o Jamie. Sim. O irmão barra amante, pai da criança. Sim, portanto, a Cersei, quando eu pensava que já estava sem redenção possível, esta temporada ainda conseguiram ir mais longe, e agora logo vemos o que é que eles fazem com ela. É uma ditadora, não há volta a dar. É. Hitler. É o Hitler do Westeros. Vá, calma com as comparações. Estamos numa era muito delicada para esse tipo de comparações. Não, eu não sei se é suposto dizer isto ou não, mas há bocado disseram, é verdade que está um míssil a subir caminho o ar. Do Japão. Sim. Nós estamos a gravar isto e está a começar a Terceira Guerra isto Mundial. Isto pode ser o final do mundo. Sim. Ótimo, adoro. A Game of Thrones terminou a temporada, não, o mundo acabou. Cerveja. O mundo acabou. Sim, o mundo acabou. Mas já, Game of Thrones terminou. E... Um míssil é tipo como... O dragão também demora tipo 3 semanas a chegar a algum lado? Não, ou... não porque se um for corpo? Como Game of Thrones, chega como o Jon Snow. É tipo, já lá chegou. Já lá sim. Está. Sim, já atingiu okay. O Alasca, sim. Já. Ainda bem que estamos conseguindo estar joviais sim. Na presença do fim do mundo. É do outro lado do mundo. Não interessa não, nada. Não há problema. Nós estamos aqui em baixo, estamos protegidos. Exato, nós nem temos uma base de interesse aos americanos que teriam interesse em abater. Exato, nada. Está tudo bem. Vamos voltar a King's Landing. Tivemos a estreia de Dragon Pit, eles a falarem dos dragões e de como estavam nas masmorras, e eu olhar para aquilo e achar que ele é pequeno. Mas eles eram pequenos, os dragões eram pequeninos na altura. Mas mesmo assim, aquele é como sentar este dragão neste trono. Não, a beber esta cerveja? Não, okay. Não dá, a beber essa, acho que sim. Acho mas que originalmente, eles disseram, originalmente construído para Baelor o temível, certo? O sim, original, sim, portanto, sim, sim. Portanto, pelo menos um grandalhão cabia e vários pequenos. É um bocadinho como jogar Sims, mas com dragões. A ideia é, como eles não conseguiam voar, não conseguiam crescer, foram diminuindo de tamanho. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. É? E até que o último clássico. Eram tamanhos de gatos. Sim, sim, a comparação sim. Mesmo que também é feita nos livros é o que eles eram comparativamente, em termos de tamanho, iguais aos gatos. Exato. O mesmo tamanho, portanto. Exato. E mais, King's Landing, tivemos a fuga do Jaime. Eu acho que aí, por acaso, tenho de acusar os criadores da série de uma falta de tomates, lá está, é um tema recorrente nesta série, para não matarem o Jamie. Eu acho que aquela era... Eu sei que não queremos... Vou ali logo uma pessoa que disse, não, eu também não quero. Não, mas esta... aqui dentro estavam pessoas com o coração nas mãos quando o Mountain pegou na espada. Nem mais. E só ouvi aqui, ai... Dois irmãos ai. Fazem o bluff à Cersei e ela não percebe. Não chama. Uhum. Aliás, chamam-lhe o bluff, assim é que é, certo? Sim. Duas vezes dizem, se isso é assim, então mata-me. O bacano puxa a espada, mete de novo. Foi o trabalho dele este episódio todo. Foi, oi, duas e vezes. E porquê que ela não... Eu acho que genuinamente, para a série manter impacto, deviam ter morto o Jamie Lee. O Jamie devia ter... Para, devia, basicamente. uma linda cena de luta. Nossa. Por cima do mapa de Westeros, sangue a espalhar-se por ali, porque eu não sei ao certo o que é que ele vai acrescentar. O que é que ele vai fazer? Vai para norte e vai ser mais um cavaleiro mais a lutar, louvável, sim, a lutar pelo norte. Sim, mas ele vai ter que matar. Já está lá 7, estou farto de cavaleiros louváveis. Está na hora de mas ele vai a continuar pessoas. A ser, ele tentou ser no outro episódio, ele tentou matar a Daenerys e o dragão. Ele quer continuar mas a ser na perspectiva Kingslayer. Dele continua a ser. Ah, ok. Pois. Outra coisa. Desculpem, está aqui o António Araújo, com quem falámos no episódio anterior. E realmente estamos numa temporada um bocadinho de fanservice, de vamos manter todos os episódios. Não sei se concordas comigo, mas puxando o assunto que falámos no episódio anterior, isto está na linha daquilo que a temporada tem feito. Game of Thrones foi uma série em que podias esperar tudo, a partir do momento em que matam o personagem principal, que era este senhor aqui, o jovem Ned, e agora, ok, mataram o Baelish, já vamos falar disso, yes. Mas depois não tem coragem para ir mais além e matar um dos personagens principais. Também há aqui um fator muito importante, que acho que não estamos a esquecer, que esta é a penúltima temporada de Game of Thrones. Sim. Portanto, isto, quer nós queiramos, quer não, é uma temporada de preparação para a última. Para a última. Sim, sim, sim, é para queimar cartuchos. Portanto, o que eles vão fazer é, ok, o jovem, o Nikolai, não é? O Nikolai, sim, é sim. Muito importante para nós e traz o público que gosta ele de tem feito. Ele tem feito imensa imprensa durante, mais. Durante então, a temporada. Então vamos aguentar-lo vivo mais uns tempos. Mas acho que para voltar a ter esse feeling, realmente não houve esta temporada de os nossos heróis estão em perigo. Eu vou ser honesto, por exemplo, o Jon Snow. Eu amo o Jon Snow, certo? Sou o único aqui a amar o Jon Snow. Posso amamos o Jon Snow. Mal, deixa um podcast, tem que saber lá em casa. Sim. Aquela rapariga brilhou quando disse Jon Snow. Aquela ali. Agora brilhou quando disse Jamie Lannister. Ela brilha quando como é que falamos. Chamas? A Catarina. Estás com o teu namorado, Catarina? Sim. Tens ciúmes? Tu estás. Tens de começar a matar o White Walker. Sabes senão... que ao jantar, isto é verídico, nós estivemos a falar e a pessoa que está atrás da câmara pode confirmar, porque ela é que me falou nisto, não sei porquê. Existe um vibrador com a forma em que a pega tem a forma da espada. Ah, sim, da eu vi. Espada. Eu também. Também estás aliás, contaram-me. Não, conta mais. Conta lá isso. Existe um vibrador em que a pega é a espada do Jon Snow. Sim, com o lobo, com a cabeça do lobo e tudo. Estranho. Longclaw. A cabeça. Longclaw, pois. Não, é long estranho. Qualquer coisa, mas não é Longclaw. Imagino. Long vibe? Já não sei o que é que ia dizer, mas aposto que isso é bem pertinente. Era por causa do Jamie, de não matarem os personagens. Acho que tem que... Jon Snow, querias matar o Jon Snow. Ah, o Jon Snow, eu amo o Jon Snow, todos amamos o Jon Snow. O Jon Snow é provavelmente o último e o único herói típico como nós o conhecemos de qualquer outra série, certo? É a única pessoa que tem a definição de bem... bem definida, se me permitem a expressão. E ao mesmo tempo é um canastrão, que eu torno um herói ainda maior. Epá, quer dizer, quantas vezes é que ele tem que ser salvo e morto para o gajo aprender? Que história é morto no final é de uma temporada, ele. É salvo pela Sansa no final de outra, é salvo pela Daenerys no episódio anterior. Pá, morre logo, meu. Mas a questão é que a história é sobre ele. Foi um bocado definido agora. Epá, não sei. Que sim. Eu amo, mas começa a cansar-me. Eu preciso que ele tome mais controle do seu destino na próxima temporada. Eu amo-te, mas tens que me deixar um bocadinho em paz. É isso, paz. Mas preciso de espaço. Preciso de espaço. Tia, eu amo. Dois anos. Vai ser giro também essa, quando mas pronto, descobrirem. É a minha opinião e estou a perceber que não é consensual, portanto... De resto, tivemos ali uns momentos soltos, a Brienne com o... Umas piadas, com o Hound, sim, gostei de algumas piadinhas. Algumas reuniões dos heróis, sim, de Blackwater, pronto, mas não foi assim nada de extraordinário. Foi mesmo chegar lá a dizer, temos uma ameaça, é assim que se derrota. É assim que se mata. E pronto. Sim. E o Tyrion alcoólico, eu quando ele estava a beber o vinho, eu estava a pensar: será que está veneno? Será que veneno? Sim, eu não bebia vinho. É que é isso, também... é isso o síndrome. É que o Tyrion é alcoólico, ainda por cima. Tipo... E tu já vês vinho, já pensas que ele sim, está. Sim. Tu, epá, ali tu morres de tudo naquela sim. série, mas de repente vinho. Não morres de nada de repente. Sim. E então cansa-me um bocadinho, mas de certeza que a última temporada. Ele ainda também bebeu vinho e foi. A última temporada vai ser letal, é a única coisa que eu espero. Ah, pá, bem, vamos a Winterfell, onde finalmente a Sonsa provou não ser Sonsa. E mandou matar, aliás, isso é muito importante, mandou sim. matar Peter Baelish, o Littlefinger, que, para ser sincero, já não havia qualquer objetivo para ele na série, já não havia qualquer tipo de utilidade para ele na As série. Últimas utilidades dele foi agora neste episódio a tentar envenenar ainda mais a Sansa. Sim, mas ela estava sempre ali a perceber. Mas agora, se fores ver o episódio anterior, vais reparar que ela estava na mesma situação que hoje. Qual? Qual sei, de cena? Poker Face, em relação quando ao... estava com a Ária? Não, quando estava ainda a falar com ela. Ah, com a Brianna, sim. Também, sim. Sim. Toda aquela história, não, podes ir para King's Landing, eu fico aqui e fico bem. Não preciso que me protejam. Eu acho que ela aí já estava a começar o seu joguinho. Mas lá está, eu não consigo perceber, tendo em conta que não foi estabelecido que o Littlefinger estava a observar aquela conversa entre a Arya e a Sansa, ou pelo menos não foi explícito pelos atores, pelos guionistas da série, que até são os guionistas daquele episódio em específico, não foi estabelecido isso. Game of Thrones esta temporada está cheio de, não é bem plot holes, mas falta de plot points importantes. Por exemplo, a dimensão temporal da espera deles na ilha quando estavam a combater com os White Walkers. Esta cena agora de não se dar uma referência ao Littlefinger antes desta cena. Sim, mas há duas coisas que tu tens que ter em consideração. Sim. Aqui é o Littlefinger está sempre a ver qualquer coisa. Sim, eu sei. E o Varys está sempre a ouvir qualquer coisa. Sim, sim, sim. Quer tu vejas, quer não. Isso acontece. Sim, sim, mas epá, o que o Manuel está a dizer é que faz-lhe falta as cenas em que está só o Littlefinger a coçar os tomates junto à lareira. Sim, um olhar muito estranho. É o que ele quer. Não, é que tu tens várias cenas em que o Littlefinger está a ver e são cenas às vezes um bocadinho... Epá, porque é que ele está... Acho que mais para recordar, sabes? A presença não, dele. Não há nenhuma referência à presença dele. Por muito que ele está... Ele é omnipresente. Enervam-me que não façam isso. Há duas possibilidades, certo? Ou a Arya Sansa tem este plano feito há muito tempo, vamos dizer, desde o episódio 3, que é quando elas se encontram, e as cenas delas em que o Littlefinger são presentes, né? São desnecessárias. Ah, ele pode-nos estar a ver. Encenadas. Vamos. Ou encenadas. Ou então elas tomaram consciência de que, olha, nós estamos aqui a ser postas uma contra a outra do último episódio para este. Sim, quando há aquela conversa com a Brienne. Nem mais. Sim. Portanto, são as únicas explicações. Eu vou tentar ter aqui um bocadinho de fé nos guionistas e assumir que foi a última. Só sim. Porque realmente é parvo. Se não é demasiado, é um bocadinho demasiado sexto sentido. Sim. É um bocadinho demasiado no sentido de... A Sansa também não sabia o que é que ela fazia com as máscaras, portanto. Sim. Não podia vir desde aí. Pois, lá está, bem. não sei, mas vou ter fé neles. Ou seja, não me... aborrece o suficiente. Sim, percebes? Também não. Pronto. Ok, está bem. Pronto. É justo? Está bem. Vamos ter saudades do Ian Glen, do ator que fazia claro que de Littlefinger. Ah, pá, sim, o gajo era espetacular. Público, não, vão ter saudades? Três pessoas, não? Sim. Sim, está dividido o público, está dividido. Ok. Tenho mais pena que estou com mais pena que o Littlefinger esteja morto do que o Jamie vivo. Do que o Jamie já eu preferia isso. O Littlefinger em toda a sua. Olha, não olhas-me assim, Catarina. Em toda a sua maldade, prefiro ter o Littlefinger a fazer esquemas do que o Jaime, que perdemos uma ótima oportunidade para matar o Jaime com significado. O Jaime vai matar a Cersei. O Jaime está a ser guardado para a Cersei ou para a Daenerys, concordo. Para a Daenerys, neste momento não vejo isso acontecer. Para a Daenerys não vejo isso talvez acontecer. Talvez não, mas ele vai ser mais um... Ou ele ou o Tyrion vão ser... Uma traição, uma das sim. traições. Sim. Ela também está na profecia. Não, nós não queremos a Arya a matar a Cersei. Também. Também. Também é bom, não é? Também é bom. Nós matávamos o Jaime. É que não faltam personagens que queiramos matar a Cersei. Verdade. Não é? Portanto... Mas para isso o Jamie tem que estar morto, não pois tem? Pois tem. Então já podia estar tratado, estás a ver? E o Jamie se o Jamie já estivesse morto... Pá, vamos ver. Não sei. Mas vão ter saudades. O Ian Glen deu muito à série. Apesar de ter pouco tempo de antena, toda a presença dele tinha uma presença enorme. Ele estava sempre ali em silêncio, mas era uma presença muito assustador. Ele metia medo. E tivemos agora um bom resumo de tudo aquilo que ele fez pelas palavras da Sansa. Sim. E a cara de desespero dele, que foi uma situação em que quase nunca ouvimos de joelhos a chorar. Ele jogou as cartadas todas, certo? Sim, ele ali jogou as cartadas todas. Ele jogou tudo o que lhe faltava para a sobrevivência. Sim. É Arya. Pois. Arya faca Arya. Mas há uma situação muito interessante aqui. É que o Ned Stark dizia que aquele que sentencia deve ser também cumprir. O executor, deve cumprir a sentença. Neste caso foi a Sansa que o sentenciou, e acho que elas até referem isso quando estão a conversar no muro do castelo. A Sansa é que o sentenciou e a Arya é que executou a sentença. Entre família. Epá, está bem, mas mesmo assim não foi a Sansa que... Ela não disse a sentença, não disse... Estamos a discutir... Não chegou a sentenciar? Semântica, ok? Ela acusou, sim. Ela fez a acusação. Não houve sentença. Não houve sentença. Então, portanto, como faltaram as... Ok, portanto, portanto ao nível da lei de assassinou. Winterfell, então é relativamente válido. Eu sinto que preciso de um tribunal supremo para decidir se isto funciona. Sim, acho que vamos enviar isto para o Supremo. Tem que acho ser. Que sim, vamos enviar sim. isto. Vamos dar-lhes trabalho, agora que já não têm questões anticonstitucionais para resolver. Sim. Vamos dar-lhes algum trabalho. Epá, e a Sophie Turner a conseguir mostrar ali, fazer uma poker face, e por muito atriz limitada que ela seja, ali a conseguir manter aquela cena toda do princípio ao fim sem dar nenhum tipo de... O Game of Thrones, por todas as vezes em que nos enganou com o Red Weddings e afins, há certos personagens que têm percursos bem definidos. O percurso da Sansa é o percurso da Sonsa, que passa a ser uma mulher, vamos dizer, competente a jogar o jogo. Da mesma forma como, sei lá, o percurso do The Hound e do Jaime é o gajo que começa mauzão e depois redime-se de alguma forma e acaba por ser uma pessoa... O Jaime hoje teve o momento principal da vida dele, e que ele finalmente consegue a emancipação da irmã. Exatamente. Sim. Portanto, quando nós pensamos naqueles que agora sabemos que são os personagens principais e naquele que é o percurso deles, torna-se mais ou menos... Por exemplo, no último episódio eu estava convencido que todos morriam menos o The Hound e o Jon Snow. Porquê? Porque o Jon Snow tinha que pinar com a Daenerys ainda, certo? Ponto assente, todos vimos, foi bonito. E porque o The Hound ainda tem que resolver a questão dele com o irmão. Estavam a elogiar o rabo dele no Twitter. Do Jon Snow, não do The Hound. Bem, vamos perguntar a uma perita. Catarina, qual é a tua opinião sobre o rabo? Alto lá, há ali um momento em que pelo menos o rabo como é dele. Ela sabe? Como é que tu sabes que é um duplo? Nem sequer aquelas em que ele está a Catarina morto. Acha que é um duplo. Então o que é que achaste do rabo do duplo? É. Eu estou só a tentar encavacar a Catarina. Namorada Catarina, o que é que achas deste... Ele é o duplo. Não é? És o duplo. És o duplo. Mas, portanto, o que é que eu estava a dizer no meio disto tudo? Sim. Epá, que coisa. Coisa, sim. Ai. Ups. Tudo bem, não estamos a gravar nem nada. Okay, nada. Está tudo bem. Na servatoria. Vês? Sim. Esse foi o nome. É? Bem, o Ian Glenn deu uma entrevista ao Entertainment Weekly que revelou, já agora um pedaço de informação completamente desnecessário, revelou que levou os pins dos Melros para casa, os pins que ele usava. Da família. Levou dois, sim. E que no último dia dele no set, que não foi a cena da morte dele, estava lá o filho, ele levou dois pins, levou um maior e um mais pequeno para o pino. Que giro! Yeah. Ah, portanto, até foi, é fofo. Foi fofo. Se quiserem ver mais do Ian Glenn, vejam The Wire, por exemplo, em que ele também faz de maior corrupto, não é? Começa, ok, sem querer-se. Quem é que aqui já viu The Wire? Por aplauso, quem é que já viu The Wire, a série? Uma pessoa a pôr o dedo no ar. Que nem quis aplaudir porque ele percebeu. Ninguém viu a série, é uma série dos anos 90, porque é que eu vou aplaudir? Também da HBO. Não, okay, ele começa como um meio supostamente honesto ou intencionalmente honesto, mas que acaba por se corromper pelo sistema. Sim. Pronto, portanto. Pronto, resumido, duas temporadas de The Wire, basicamente. Ok. Sim. Terceira e quarta. É válido. Não? É válido. Okay. É o tipo do t-shirt Mr. Robot. Ok, exatamente. É genuíno. bem, vamos avançar. Vamos para Dragonstone, em que tivemos mais momentos fofinhos de hashtag John Aerys. E do Tien também. E do Tien, tivemos um momento de redenção do Tien. Não, foi o fantástico. Tien ganhou tomates. O Tien ganhou tomates, ao não gostar. Também. Eu gostei muito da forma como eles transformaram a ausência de tomates numa vantagem. Sim. Gostei muito, mas pensaram, sabes onde é que isto dava jeito? Eu explico-te. E depois, pumba, acontece. Sim, essa cena do Tion, ou seja, eu achei que a redenção do Tion já estava feita, mas claramente no início desta temporada eles mandam isso fora. Mas ali, durante um momento da cena, eu cheguei a pensar, será que o Tion vai ceder? Será que ele está aproximado do John para o matar? Mas este é o efeito Game of Thrones. Eles já nos lixaram durante tanto tempo que mesmo numa temporada em que claramente eles não vão andar a correr riscos do estilo deixa matar o Jon Snow de novo, nós estamos com esse receio. Mas eles, quando se encontraram pela primeira vez, o Jon Snow também já disse, eu não te mato, não te bato porque tu ajudaste a minha irmã. O Theon matar o Jon Snow. Eu estava convencido que naquele momento ele estava-se a aproximar porque, ok, ele vai ceder à pressão do Euron, se calhar foi-lhe feita alguma promessa pela Cersei, ele vai pôr uma faquita no lombo do Jon Snow e depois logo falamos. Ele já tomou o lado dele. Pois, sim, já está, é verdade. Mas pronto, sim, foi, por um lado foi bonito, por outro lado é um, também faz parte de uma série de clichês que este, onde esta série caiu, que é aquela coisa do stay down, quando ela estava à luta, ah, stay down, right, parece que estou a ver um combate do Rocky Balboa. Portanto, por um lado caímos em alguns clichês, mas por outro lado é bom ver Estava a comentar contigo, foi um combate melhor que o Mayweather McGregor. Exatamente, eu nem vi o combate, mas assumo que isso seja verdade. Não foi assim tão mal, por acaso. Não foi fixe. 9 e meio, sim. Não foi nada mal. Falar de temas atuais. Prender o vídeo para sempre num espaço temporal. A pior ideia de sempre. Já tínhamos falado da Coreia do Norte, portanto. Sim, exato. Não. O mundo diz isto, não é? E também tivemos o Jorah para sempre preso na friend zone. Será que Jorah Mormont vai encontrar o amor? Não, acho que vai ser um lobo solitário. Não, ele vai morrer. Por acaso? Não. Devia ter morrido em Eastwatch para fazer a passagem. Alguém falou aqui para fazer a passagem daquilo do vai tu. Vai tu malhar na Daenerys. Já que eu posso, eu sacrifico-me para que tu malhes na Daenerys. Mas eu julguei que ele fosse morrer lá. Estava convencido que sim. Ele voltou para morrer. Mas não, eu, enquanto uma pessoa que muito frequentemente na minha vida fiquei preso na friend zone, tenho um cantinho de afeto pelo Jorah Mormont. Mas sim, ele é um daqueles outros personagens. Ok, voltou, está a servir a rainha. Que propósito é que ele está a servir neste momento, a não ser para nos dar uma morte emocional a alguns na próxima temporada? Eu até dizia algo muito polémico, mas depois vão-me deixar de convidar para coisas. Manel. Digo. Diz duas pessoas que querem. Vocês não querem que eu diga. A sério. Quatro. Ele vai comer a prima. Sabem quem é a prima, não sabem? A pequena, Lena Mormont, a 12 anos, Manel. Eu disse que não queriam que eu dissesse. Eu avisei. Avisei. É que, atenção, com incesto nós estamos tranquilos. É o Game of Thrones, mas incesto e pedofilia? Eu avisei. Não podes fazer, tipo... Tu tens isso não, nos em livros. Game of Thrones, tu nessa tens idade... Isso nos sim, é verdade. Tens pedofilia nos livros? Pedofilia nos sim, livros. Sim. A Daenerys é menor de idade. Pois é, tens razão. Pronto. Exatamente. E é um ponto válido. Em teoria, o Jorah dá um beijo... A Daenerys, quando ela ainda é menor de idade. Eles só escolheram a Emilia Clarke porque ela tinha mais de 18 anos. E porque era baixinha. Também. Ok. Pronto. Mas foi nos só livros por isso. Ela é muito mais nova. Sim, é verdade. Acho que tem que 15, 14 para anos. Aí, quando, sim. Quando sim. É... Por esta altura na série já estamos a assumir que ela tem o quê? 18? 19? 20? É sim, eu considero que a série passa cada temporada um ano. É um ano. Portanto, 6, 13, 19. Já anos, marcha. Sim. Já marcha. Classe. Trazer um bocadinho de classe este podcast. Obrigado por teres vindo. Tu que nem tens piadas pouco classy sobre a tua filha, não, nem nada. Mas nada, pois, nada. Menos ao já. Não, não vamos dizer aqui. Mas vamos estragar o espetáculo. Vamos falar disso também. John Aerys, comeram-se no barco. Toda a gente estava à espera. Se tens a oportunidade de comer alguém num barco, não podes desperdiçá-lo. Isto é uma regra básica da vida. Já não sei. Ok, vou apontar aqui. É mais romântico. Por exemplo, eu vou-vos dar agora aqui um detalhe da minha vida pessoal que vocês não precisam de saber, mas eu vou dar. Por esta hora, o ano passado. Diana, desculpa. A Diana sim, é a namorada. Namorada e Inês, a minha e mãe filha da também. Filha. Aliás, será que ela foi concebida? Não. Algures por este ano, eu estava num barco. Algures, sei lá onde. Na Tailândia, não no Vietnã, e tive uma noite de amor. Ai, olhem para mim, vou ao Vietnã. Doce, torre de amor num barco, e realmente foi a melhor noite de sempre. Portanto, vocês estão num barco, não me interessa se é daqui para o Barreiro. Sim. Se estão num barco e não estão a fazer o doce amor, não estão a cumprir com os princípios básicos da vida que nós temos de celebrar antes que a Coreia do Norte. No catamarã. Ou no barquinho para Troia. Um cacilheiro. Aqueles antigos dos anos 70, esses. Sim. Ok. Pronto. No andar de baixo que está sempre fechado. Sabes porquê? Porque é para as pessoas irem para lá malhar. Exatamente. Tens de pedir a chave ao senhor. Tem 8 minutos, vá, despachem-se. Exato. Ah, pelo amor de Deus, dá perfeitamente. Dá? Moving on. Ok, bora. Moving on. Aquela cena de doce torre do amor foi consumada ao som da narração do Bran no seu encontro. Extremamente humorístico com o Sam. Viste isso? Bilhetinho. em que o Bran... Primeiro, lá está, outra parte que me enervou particularmente neste episódio. O Bran diz, eu sei tudo. Sim. Depois chega lá o Sam, Espera aí, mas o Rhaegar, o casamento dele foi anulado. Mas isso tem uma explicação. Quem é que disse? Isso tem uma explicação. Sim. Era secreto. Só estava escrito por uma única pessoa. Sim. Isto aqui temos que definir quais é que são os limites do Bran. Nós não sabemos ao certo. Exato. Mas a ideia com que eu fiquei foi quando o Three-Eyed Raven original morreu, ele levou com um download gigantesco de informação. Informação, sim. Mesmo torrent ali acima. Sim. E ele sabe tudo o que se passou. 3 gigas por segundo, estás a ver? Completamente. E SP velocidade bloqueado, do técnico. Tal e qual. Sim. Foi a ideia, porque até mostram uma sequência de imagens muito rápida a passar, o Mad King, etc. Portanto, eu fiquei com a sensação que ele sabia tudo. Mas, afinal de contas, não. Acho que, a menos que ele tenha ido ver esse momento, ele não sabe. Sim, a ideia que eu tenho é, só se ele souber onde é que a ação se passa e quando é que ele consegue ir ver. O anulamento de um casamento que foi feito em secreto, essa anulação, como é que iam saber? Posterior, não é? Como é que eles iam saber? Não há registros para além do diário. É que só há aquele diário. Sim. E quem tinha acesso? Só uma pessoa. Que é a namorada do Sam. Agora, mas antes era só eu, só um mestre. Talvez, só mas ao mesmo tempo isso não tira um bocadinho a mística do Bran. Quando o Bran diz ao Littlefinger, chaos is a leather, não te cai tudo sim, e ficas, este sacana sabe. Sim. E sabe tanto. E é perfeito. É tipo das poucas vezes em com três palavras... Quatro. De repente faz imenso sentido, faz um callback poderosíssimo sim. E agora ali de repente ele está mais fraquinho. Portanto, por um lado sim, por outro lado tem que ele está em fase de aprendizagem. Eu por acaso disse hoje ao Manela já à tarde que a minha opinião é que ele está ainda a aprender a usar os poderes dele. Sim, mas ele já é. Ele diz que tem sempre um propósito mais elevado, que é ser o Night King. Ou não. Eu acho que não. Oi. Eu acho que não. Já vamos explorar isso também quando falarmos da cena final. Acho que não. Mas o casamento está feito. Está tudo cá fora. Pelo menos entre eles os dois. Ele é o herdeiro, Jon Snow. Ele não é Jon Snow, ele é Aegon Targaryen. Sim. Não é o Aegon que o Hound matou. Sim. Exato. É outro Aegon. Sim. Aegon do sexto. O sexto, sabes que é o sexto espetáculo. Adoro-te. Fui ver à internet. Foste à Wikipédia, não é? Sim. Sim. À Wikia de Game of Thrones. Aegon Targaryen, o herdeiro legítimo do trono. Vai ser sobrinho de Daenerys Targaryen. Vai ser giro quando disserem Daenerys, olha, aquela cena de querer ser rainha. Não vai acontecer. Vai ser rainha, mas com sorte. A cena vai para além disso, porque a cena começa assim: escuta, tia. Já estás a imaginar o que é? Lembras-te da cena do barco no Vietnã? Em que eu estava. Não é? Sucede o seguinte: primeiro, és minha tia. Exato. Dois, chega de para o lado, como é que sou o herdeiro? Mas por outro lado, os Targaryen têm, normalmente juntam-se para... Mas isto vai um bocadinho mais longe, para além, sem dúvida, a questão do Targaryen com Targaryen. Sim. Mas isto vai em confronto direto com a intenção da Daenerys. A Daenerys está há 7 temporadas trono. A dizer, eu sou a herdeira legítima do trono. E agora, de repente, não é. Portanto, há ali um espaço para um conflito. Eu estou curioso é ver como é que este conflito se desenrola no auge... Da ameaça do Night King. Sim. Porque se eles chegarem lá e o Sam vier a dizer: Tu és Targaryen. Sim. Exato. Se o Sam também não vai guardar informação. Eu não diria para dessa forma. Não é? Eu chegava lá e dizia: deixa-me buscar-te aqui ao lado e contar-te uma coisa em privado. Mas sim, portanto, nós não sei quanto tempo é que temos de esperar. Será que o Bran estava a ver a cena entre os dois? O John? O Bran é um grande tarado, de certeza. Sim, ele viu a violação da irmã. Tipo, exatamente. Sim, um e até disse: ai, é verdade, safado. O que é que se passou comigo agora? Não, o que é que foi isso? Não sei, eu estive na terrinha com a minha namorada e lá as senhoras estão todas a dizer: ai, malandro. E isto apoderou-se de mim durante uns segundos. Já sou embora, não tem mal. Foi o Bran, veio falar comigo. Não, mas sim, o Bran é grande taradão. Aquilo vai ser giro ver. A Emilia Clarke revelou a sua reação à Entertainment Weekly também. Eles têm praticamente todos os exclusivos das entrevistas, é uma chatice. Mas a Emilia Clarke disse que a primeira reação da Daenerys devia ser: que nojo, eu fico com a escova de dentes. Mas eles fizeram publicidade a isso. Apareceu um ou dois dias antes do episódio dar a Emilia Clarke e o Kit Harington a darem beijos. Era para uma photoshoot, não é? Nós sabemos que somos geeks a sério, não é? Nós sabemos photoshoots de Entertainment Weekly. Falar em photoshoots, se quiserem ir à Irlanda do Norte passear com drone ou ver, já estão a montar o Winterfell para a gravação da próxima temporada. Uau. Começa em setembro ou outubro. Já agora, portanto, já estão em fase de pré-produção a bombar para começar a gravar a nova temporada. A questão é, a próxima temporada são basicamente 6 filmes de hora e meia. Vamos certo? Já despachar isso, sim. Porque, primeiro, estes são os dados que temos até agora. Não sabemos quando é que a série vai voltar. Um diretor da HBO disse que a série pode voltar, pode não voltar em 2018. Mas não é oficial que volte em 2019, por isso parem com o esterismo de e agora esperar 2 anos para ver Game of Thrones. Esperamos não, quase um ano e meio. Não há nada que há algumas coisas que sustentem isso, mas não há nada concreto. Mas ao mesmo tempo, que com base nisso que ele isso. disse, também quer dizer que pode ser em 2024, certo? Exatamente. Pronto. Portanto, pode ser mais tempo. Segundo, tal como disse, as gravações começam em setembro ou outubro. As gravações desta temporada duraram 6 meses e depois a série estreou 6 meses depois, portanto um total de 12 meses. Okay. Eu sinceramente acho que podemos esperar a estreia da próxima temporada mais ou menos para esta altura no próximo ano. Então para a mesma altura ou para esta altura no próximo ano, para setembro. A fall season, eu imagino que sendo a última temporada, eles se calhar vão se encher de coragem e vão meter-se em setembro quando se estreiam novas fall séries. Season, sim, não é? Sim. Vão estrear em setembro, outubro, sem medos nenhuns de é a última temporada. Para a garra das audiências, e não é? Com todos os recordes de audiência que conseguiram sim. bater esta temporada sim. Nos Estados Unidos, o episódio que foi leakado conseguiu o segundo melhor registro. E que nenhum de nós viu antes, certo? Nunca. Ninguém viu. Mal pois não. Não, boa. Não, ninguém. Ninguém. Ninguém. Eu não vi. Poderá mudar o mundo. Sim. Tinha de incluir esta música fantástica nisto algum dia. Por isso, estes são os dados que temos. Não sabemos ainda quando é que a série vai estrear. Ninguém sabe, a não ser provavelmente a HBO, que vai manter em segredo até os hackers invadirem aquilo e licarem a informação, como têm feito. Por isso, vamos esperar. Com calma, vamos acabar a temporada e depois vemos. Eu acho que a HBO vai passar para papel agora, vai deixar o formato digital. Sim, sim, ou então sim. fazer passwords mais fortes, quer dizer. Letras maiúsculas e minúsculas. Game of Thrones, passwords. Exato, não pode ser Game of Thrones 1, 2, 3, 4, 5. Got rules, tipo. Não pode. Não dá, não dá. Maiúsculas, minúsculas, pontuação, números. Tem que ser, é o básico. Emojis. Emojis. É o básico. Temos, bem, do Sam e do Bran não há assim nada para falar. O Bran é um taradão, o Sam proporciona-nos mais um bom momento de humor na sempre. Série. Eastwatch, último momento deste episódio, Eastwatch by the Sea, fogo azul. Nada que as teorias que a gente, nós estávamos fartos de ver por aí. Era fogo, não é? Ou era fogo azul, ou era gelo. O que quer que seja, fogo, dói. Fogo azul. Sim. E não sabemos se o Tormund e o Beric estão vivos. Eu penso vão que sim, estar, eles foram se afastando sim, por uma ponta da... Sim, eu acho que eles estão ali no outro topo que ficou... Sim, que deu ficou para ver pé. Que ficou em pé. Sim. Uma parte foi para o mar. Sim. Derreteu e os caiu no mar. Juntaram-se ao exército. A sim. única morte que não te é mostrada, que tu podes assumir como definitiva, é a do Stannis. Tudo o resto, sim, se não sim, te sim, mostram... Sim. Não, mas essa já foi mesmo declarada que foi... Brienne depois disse que foi, sim, que foi morto pela Brienne, sim. Portanto, tudo o resto, que se não te mostram a pessoa a morrer em Game of Thrones, a pessoa sim. não está morta. Exatamente. Eu acho que mesmo quando te mostram a morrer, ela não está morta, mas pronto, sim, o Hound, outra história. Todos presumimos que devia deixar John para ser morto. Sim, Beric, por aí fora. E apareceu o Jon Snow, sim. O que não falta é gente a voltar à vida. É. Epá, eu gostei, ou seja, não me surpreende aquela série, acho que é, lá está, isto é uma temporada de preparação para a última temporada. Uhum. E dita a lógica que está na altura de quebrar aquela barreira que é The Wall. A questão que eu deixo aqui, que eu acho que é pertinente, é se o plano do Night King sempre foi dependente dele conseguir um dragão. Porque ele estava assim, ali há 6 anos, portanto, a transformar wildlings em seres vivos, certo? Li um texto certo? Sobre isso, sim. E ele, da ideia que dá é que sem dragão não dá para passar por ali. Uhum. Mas agora que ele tem um dragão, ele passa, portanto, o plano sempre estava dependente disso. Como é que ele sabia se ia conseguir o dragão ou não ia? É verdade. Isto é um acaso. Isso é que eu quero, de alguma forma, que seja... Não é preciso explicar em detalhe, mas quero perceber que qual é que era a intenção do ponto de vista da narrativa. E isso vai ter que fazer sentido. Porque se for só um acaso de... Ui, um dragão! Matei-o. Chateia-me, percebes? Sim, se ele estava à espera que houvesse armamento pesado. Exatamente, se ele sabia que havia uma Daenerys, que a Daenerys tinha dragões, que os dragões Exato. Estavam adultos, isso que ele os, como, que não os, é? os de puxou forma... para uma armadilha pois. Na ideia e como, de... E como é que ele sabia e disso, como é que não ele é? Sabia? Lá está, é que isto de alguma forma fortalece a teoria de que o Bran, apesar de eu odiar essa teoria, fortalece a teoria de que o Bran é o Night King. porque isso dava ao Night King conhecimento quase omnisciente sobre o Westeros. Eu acredito que eles possam ter uma ligação, não que seja a mesma pessoa, a partir do momento em que ele tocou o agarrou, não é? Na temporada Bran, passada. E eventualmente tinha criado ali alguma ligação, sim, ele sim, se apoder daquilo que o Bran está a pensar, ou que vê. Daquilo que sabe, sim. Sim. Sim. Há ali alguma coisa de dois sentidos, à lá Harry Potter com o Voldemort, sim. Acho Liliana? Sim, sim, é isso que eu te estou a dizer. Não, acho... O Night King, o que é que achaste desta... Concordas com o Hugo? Sim, concordo. De falta de armamento? Sim, concordo. Eu também não sei como é que... Lá está, a velha história que ele andou ali à volta, quanto tempo é que ele demorou a chegar à muralha, como é que ele levou ali tanta gente... E depois ele chegou ali com um dragão. Como é que ele sabia? Eles tinham as lanças prontas para mandar. Tinham três lanças. Três lanças, que eu não reparei, pois. Que mostrava. Tinha três lanças propositadas. Porquê é que eles levaram aquelas lanças? Tem uma questão. Nós vimos aqui o último episódio. Não sei se alguém reparou. Vimos o último episódio. Aliás, sim. O penúltimo, mas já o último. Ele manda a lança para atingir o Viserion, não é? Sim. Está mais longe do que o Drogo. O Drogo está aqui no chão, sentadinho. O Drogon, aliás. Está no chão, sentadinho, a dar a pata. Agora está aqui. Está aqui, nem mais. O outro lá em cima, porquê que ele não se mandou ao Drogo? Para efeito de história, eu percebo, porque ao vencer, você não quer ver uma maldição. Depois, a segunda, mandou ao Drogon. Epá, mas já oportunidades desperdiçadas, percebes? Sim. Mas já era quando o Drogon ia levantar o voo. Já estava carregado. Sim. O Night King tende a agarrar mais a vida. E eu sei o que é que estou a dizer porque ele está morto. Acho eu. Sim. Mas percebes, este género de detalhes. Isto é uma série que depende muito da nossa suspension of disbelief, certo? Nós acreditarmos que as coisas que estão ali são reais. E esta série teve demasiados momentos, teve um momento ou dois em que eu fiquei cético do que se vai passar. Sim. Por isso é que eu não gostei tanto dela. E foi uma destas, a outra foi a questão das correntes, portanto, de onde é que eles vão buscar aquelas correntes de tamanho gigantesco no final da temporada passada para puxar um dragão do fundo do lago para transformá-lo para depois derrubar a porcaria da muralha. Portanto, e como é que o prenderam, não é? Também. Bruços, não é? Certo? Se eles não se dão bem na água. Exatamente. Mas isso eu acho que é falsa informação que está ali a ser deixada de propósito. Eles claramente nadam, não é? Senão não tinham ido buscar o dragão. Uhum. Empilham-se. Fizeram uma torre de Jenga de mortos-vivos. Sim. E disse: oi, Tozé, calma aí embaixo. E depois. Ok, estou a perceber. Era a forma de ultrapassarem a muralha, depois um matava os tipos que estavam aí. Por acaso, isso já aconteceu no Walking Dead, eles formaram uma grande muralha de mortos-vivos. Claro que aconteceu em Walking Dead, é claro. Tipo, que é que... E há um outro qualquer filme de zombies em que eu já vi os zombies a atravessar, lá está, Warzy, atravessam o... Sim. Eles passam por baixo pois de... Pois é, Warzy. Portanto, sim. Já consideraram a hipótese que o Brand já não existe? Vamos. E é um White, curioso, íamos abrir agora a parte de Q&A. Espetáculo, estamos a acertar perguntas e a primeira pergunta é: já ponderaram a hipótese de que o Bran não existe? Numa pergunta muito meta e conceptual. Não. Não. Vou já responder: não. É um posto de informação. O Bran é a Wikipédia, é o que estás a dizer. É. Ok. É. Ok. É. Ok. Portanto, a ideia do Ice and Fire não é só Jon Snow e Daenerys Targaryen, é mesmo a questão da luta entre fogo e gelo. Supostamente os White Walkers têm origem também um bocado relacionada com os Stark, já sabemos, não é? Sim. Desculpa, não querendo parecer que não vou responder à tua questão porque não tenho resposta, mas fazendo de uma forma muito educada, porquê é que a existência do Night King é diferente dos livros daquilo que é na série? Por opção criativa, okay, várias então... situações. Okay. O Thoros of Myr também tem uma storyline completamente diferente na série da dos livros. Não vamos revelar a dos livros, se quiserem ler, vão ler. Pronto, voltando à tua questão... Eu espero que seja mais do que uma simples questão de gelo, zombies, fogo, dragões, ou que gelo, Jon Snow, fogo, Daenerys, Targaryen. Espero que haja um bocadinho mais do que isso. Sim. Certo. Uhum. Eu acho que nenhum desses contrastes é feito ao caso. Mas se isto for tão simples quanto e derrotámos o Night King, yay! E depois saltam todos e fazem aquela pausa tipo anos 80, okay, todos agora, no ar, pausa. A saltar punho no ar. E depois, guerra. Exatamente. Pois. Espero que seja um bocadinho mais do que isso, mas isto é a minha expectativa. Não sei como é que os Valyrians desapareceram. A doença, não é? É basicamente, não é daí que vem um bocadinho essa ideia? Ou estou aqui a fazer confusão? Viessos, talvez. A rapariga que está a filmar andou a ler no fundo da internet. Sim, andou, porque a rapariga que está a filmar está a ver as duas temporadas ao mesmo tempo. Então está a fazer, depois ela está a ver a atual e está a se pôr em dia com o passado. Está a se pôr em dia com o anterior. Eu acho que este é o problema. Mas tem feito um excelente trabalho a filmar. É verdade. Este é o problema e eu sofro desse problema, que é eu leio demasiada informação e leio as teorias todas e vou à procura das teorias e depois fundamenta-se, mas a dada altura é nocivo. És comediante, tens tempo para isso. Fui-me embora. Não, o que fica? Tão sincero. Malhamos no Guilherme Fonseca juntos. Está bem. Está bem. Pronto. Não sei. Sim, claro, acho que sim. Vamos saber daqui a um ano e meio. Isso é um bocadinho, é aquelas questões que não sei se alguma vez teremos uma resposta definitiva. Por exemplo, eu tenho aqui o meu t-shirt de Lost. Não sei se alguém via Lost, a série Lost. Por palmas. Fãs Lost. Sim, palmas. Eu. Lost. Eu. Quem via Lost? Ninguém via Lost. Eu. Ela via Lost. Helena, desculpa. Olha, outra pessoa. Duas, três. Lost. Pessoas à conversa, viam Lost? Não, Lost, conversa, eu consigo-vos a ver Lost. Se calhar hoje em dia não vai ter muito gozo, mas para mim foi a primeira série que me ensinou a ver para além da série. Era uma série que vivia muito do mito e da informação extra. E foi a série que criou, de certa forma, aquela coisa do se eu isto, o que é que isto quer dizer? E depois teorias de internet. Quando eles enganaram a ABC nos primeiros episódios e disseram não é serializada. Não, nos memorandos. Exato. Mas e não respondeu a tudo. A exatamente, questão é essa. Não respondeu a tudo. Ou seja, à altura há uma pergunta que é: como é que há ursos polares numa ilha tropical? Porque sim. Não há um episódio que alguém diz assim: eu trouxe um urso polar num barco. Tu tens que partir do pressuposto que tudo o que acontece na série, não vou dizer o quê, não é? Que fez com que aparecesse ali um urso polar. Exatamente. É? Fica implícito. Consegue viajar no fica tempo muito e implícito. E no espaço. Que no espaço também, exato. Tempo e no espaço. Fica muito implícito porque é que certas coisas estranhas da série acontecem. Mas não é explícito. Eu espero que com Game of Thrones seja assim. Isto está cheio de spoilers para quem ainda não viu Lost, já agora. Mas pronto, vejam. Sim. Não, mas vejam, vale... O aviso de spoilers depois de... Está na Netflix. Está na Netflix. A sério? Sim. Tá? É, podes ir rever. Não tenho os DVDs. Não tenho leitor de DVDs, curiosamente. Porque se é bué 2011, se perceber. Bem, mais questões sobre o episódio? Está aqui o Hugo, ele é bué nerd sobre isto. Se tiverem alguma questão que queiram ver respondida... Eu? Não, o público. Okay. Se eles tiverem alguma questão. Acho que está tudo esclarecido, minimamente esclarecido. Nós somos muito sucintos. Tu tinhas uma pergunta no outro dia guardada e acho que não chegámos a fazer. Esqueci. Pronto, mas é outra, não é? Já agora. Manel, sim. Aquela malta da muralha morreu toda. Os não importantes não. Morreram. Sim. Os figurantes, sim. O Tormund. Aparentemente se fosse. Vamos ver. Não se sabe. É o grande cliffhanger. É outra coisa que também me faz torcer um bocadinho de nariz. Vocês sabem que têm noção do que é que são as red shirts? Quem é que sabe o que é uma red shirt? Red shirt era no contexto do Star Trek. Era no Star Trek, nas séries mesmo, aquela série antiga, o que se fazia era, chegámos a um novo planeta, quem é que quer ir? E ao capitão... O médico, o Spock e um gajo que ninguém conhecia, sim. Que tinha aparecido, que era um red shirt, tinha uma t-shirt vermelha. Sim. O único propósito deste personagem era morrer. Chegar lá, aparecer à ameaça do planeta e matá-lo. E nós já tivemos um bocadinho deste efeito, que é, estão lá personagens que nós não sabemos quem são, mas cujo único propósito é morrer para que não tenha de morrer um personagem principal. Aconteceu e eles isso com no... o Eastwatch. No Eastwatch, sim. De uma forma gritante, sim. Certo? E aqui aconteceu outra vez um bocadinho isso, que é, tu vês todo um conjunto de pessoas a morrer, menos aqueles que importam. E como eu disse há bocado, acho que se não morre on screen, não está morto. Sim. Pode voltar como White Walker. Certo, mas quando ele aparecer como White Walker, tu vais ver. Ahá, aquele foi o gajo que caiu da muralha no final do episódio 7 da temporada 7, do qual eu não me importava. Não... O Tormund. Ah, sim. Isso é um bom reveal. Eu não me importava que a miúda do Borgen voltasse a aparecer... A miúda que morreu no Hard Home, a loira. Já não, morena, a miúda do Borgen. Sim, não apareceu como White Walker. Então. Aparece, não é que se levanta logo quando... Não, ela levanta-se logo no episódio, mas depois disso eu não me importava nada que ela aparecesse. Mas isso é mesmo uma cameo muito refundida. Sim, agora, sim, como sim. Ele está a dizer, se aparecesse o Tormund em pleno White Walker, depois de 3 ou 4 temporadas. Uma coisa, agora um para lutar diretamente com a Brienne. Uma coisa à lá Walking Dead, segunda temporada, quando eles passam 6 episódios à procura de uma miúda uma pequena. Uma miúda, sim. E de repente ela aparece e é zombie. Sim. É um bom reveal. E eles, oh, foda-se. Peço desculpa pelos spoilers. É um bom reveal, tipo, não é? Okay. Meia temporada para isso não é bom. Meia temporada não é bom o suficiente, mas a ideia é boa. Seria interessante, seria, se calhar pode ser. É uma boa. Ou isso, ou que estejam vivos, agora que não me safem com uma solução de meio termo. A Catarina tem uma pergunta. É sobre o Jon Snow? Eu não tenho o rabo do Jon Snow, não sou eu o duplo do... Pá, Catarina, estou a brincar. Sim. O Hodor vai voltar como White Walker? O Hodor vai voltar como White Walker. Essa é uma barba mesmo. O Hodor não vai voltar como White Walker, mas eu vou fazer os possíveis para o Hodor virar a cabeça do Ned. E não estou a brincar. Se fala sério? Tô. É que eu rio um bocadinho em descrença, mas não, se está a sério. Tô. Ah, okay. Vou fazer os possíveis para se esta, ainda especialmente se este entre temporadas for muito longo, eu vou fazer para curto lá, agora está a ficar bem. Eu se calhar conheço o gajo que pode ajudar a chegar próximo. Então depois falamos. Espetáculo. Uau. Viram? É? Viram? Eu vou tentar é o Gnóbrega. É o Gnóbrega. Não, por acaso não. Epá, porque o Gnóbrega conhece toda a gente. Isto são piadas de insiders, okay, não é? Bué, agora estamos a ser bué insiders. Vão ver o typeface. Sim. Sim. Mas pronto, voltando bué atrás, se o Hodor voltasse, eu acho que era um ótimo momento. Mas o momento só era importante para o Bran, e o Bran já não tem sentimentos nenhuns, certo? Sim. Ou seja, a única pessoa a quem haveria impacto era se tipo... O Jon Snow. O Jon Snow, qual é que é? A Arya. Não, tem que ser alguém. Ou é a Mira, ou é o A Mira o já Bran. Se despediu. E a Mira já mandaram lá para a casinha dela. Sim. Para ficar lá até morrer também. Portanto, sim. Mas ao mesmo tempo, para nós, enquanto público, é um reveal muito poderoso. Lá está, é? Seria fanservice. Mas sim, porque já tivemos o nosso momento emocional com o Hodor. Já só tivemos 6 episódios. São só 6 episódios, mesmo que sejam 2 horas. Aparece só, tipo, a segurar uma porta, ironicamente, tipo, para passarem os zombies. Pode ir. Acho que numa promo isso funcionava bem. Pode passar. Se a Jogo fizesse uma promo humorística, ficava não foi fixe. O IKEA que criou como é que se diz? Um travão de porta chamado Hodor? Não, acho que isso é piada. Ah, era piada. Mas o IKEA tem uns casacos. São os tapetes. É verdade. São os tapetes, as raposas mortas que vês. São casacos do IKEA. São tapetes do IKEA. Eu fui ao IKEA comprar tapetes depois de ter lido isso. Acho que o IKEA devia começar a patrocinar a cabeça de Neto, porque já foi tantas vezes referido aqui que fazia todo sentido. Por isso, IKEA, se quiserem patrocinar. É o seguinte: podemos falar com o IKEA. O que é que podemos dizer sobre o IKEA para além de ter uma excelente relação preço-qualidade? E as almôndegas também são fixe. Mas almôndegas e os cachorros? Não sou fã dos cachorros, mas eu gosto dos cachorros. Sim. E aquelas estantes para discos de vinil? Assim, eu tenho uma Kallax. Kallax? Tens uma Kallax. Kallax. Toda a gente tem uma Kallax. Ok, vamos. Vamos avançar. Há mais perguntas? O Hodor não... Sim, aqui uma pergunta. Onde é que anda o Ed Sheeran? Não sei. Também está gostava morto. De saber. Cá para mim ele morreu. Ele morreu. Também gostava de saber. Também gostava de saber onde é que ele anda. Foi só um também gostava de saber, porque o fazia todo sentido. O Ed Sheeran está morto. Ponham isso na vossa espero cabeça. Espero bem que sim. Espero bem a que Catarina sim. A Catarina está muito chateada comigo, mas... Espera aí, gostas do rabo do Jon Snow e do Ed Sheeran? O Ed Sheeran sai dessa música. Pá, lá está, ele ali não fez nada, realmente. Não é? Cantou, mas pronto. O Ed Sheeran, isso sim eu gostava de ver como White Walker. Gostava de ver olha, o Ed Sheeran. Olha, hein? Catarina, gostavas de ver o Ed Sheeran como White Walker? Não. Não, ele já é um bocadinho pálido. É, tipo, não fazia grande diferença. Sim. Era só na cor de cabelo. O Ed Sheeran, pá, vou com o Hugo, porque ele deve estar morto. Portanto, a Arya matou-os, é a única explicação. Sim. A Arya é bué, bué. Até mas... tenho pena de não ter visto o Ed Sheeran a morrer em eu até não desgosto da música do jovem. A Catarina está com as mãos na cabeça. Catarina, tem calma. Não desgosto. Namorado da Catarina, eu começava a ficar lixado. Epá, já são dois. Eu não desgosto. Já são dois. E nem sou daquelas pessoas que ficou muito ofendida porque, o que está um músico a fazer na minha série preferida? Não fiquei nada chateado. De uma forma tão óbvia, pá. Mas, sim. Pronto, já falei disso no primeiro. Mas espero que ele esteja morto. Mais questões? Não? Sim? Não? Ok, vamos lá então fechar isto. Deixar esta boa gente ir para casa que já é vamos tarde, não é? Ao melhor e pior deste episódio. Ui. Ou seja, na cabeça do Dente, isso é conhecido como a mão do Jaime e a pila do Theon. Hugo, mão do Jaime, o melhor do episódio. Melhor episódio, eu acho que é a morte do Littlefinger. Apesar de tudo, por muito que as pessoas digam e tal, percebeu-se logo que as irmãs estavam, não sei o quê, acho que está bem feita. É um personagem que eu tenho muita pena de ver ir embora, como já disse. Morte do Littlefinger é o melhor momento do episódio. Porque tudo o resto acho que já se estava um bocado Era aquele o caminho. Aquilo, lá está, aquela era a única situação de indecisão que nós não sabíamos realmente o que é que ia acontecer. Exato. Se, se ia morrer a Arya, se ia morrer a Sansa, se ia morrer o Littlefinger. De resto, nós já esperávamos que a Cersei estivesse a planear algo, já esperávamos que o Night King, de alguma forma, atravessasse a muralha. Sim. Aquela era a cena que tinha dúvida. O pior do episódio, para mim, são, como já disse há bocado também, são, é aquele género de clichês que foram gritados ao Theon de stay down, stay down, uhum. Em que sinto que realmente os... Não é o George R. R. Martin a escrever, percebes? É, acho que é aí que se nota a diferença entre o livro e a série. Parece demasiado de televisão, aquele género de momento. Eu já vou despachar a minha melhor cena, concordo contigo em relação ao Littlefinger. E adiciono que... Então já somos três. Apesar de, ser, de, não, de ter pena de o ver ir... Eu não via rumo para o personagem depois disto. Não, portanto, não. Era mesmo a última... É mesmo a última cena, mas lá está, também esperava que pudesse, se fosse uma das irmãs a morrer, que pudesse haver um rumo para o Littlefinger depois disso. Podia acontecer, mas não achava que fosse acontecer. Eu estava a dizer que também foi a minha cena favorita, portanto não vou aqui dizer motivos. O pior foi aqui a cena entre a Daenerys e o Jon Snow na Dragon Pit, que... Sim, só faltou ele pegar numa florzinha e pôr-lhe no ouvido e dizer tu és bonita por dentro e por fora. Os dragõezinhos morriam aqui e tal. Sim, estou a perceber. Estamos tramados com o F grande e ela ri. We're fucked. E ela... Ela riu. Sabe, diz as neiras, diz palavrões. És tão rebelde, eu gosto. Foi essa cena que fez um bocado. És homem do norte. Exato. Se para o homem do norte, Jon Snow diz muito poucos palavrões, não diz? Sim, só que eles não existe um equivalente em inglês linguístico para carago. Ah, carago. Portanto, é complicado. Acho que é cant, como se fartou o The Hound de dizer. Sim, ele basicamente ele dizia 4 cantos por episódios. Sim, por episódio. Bom, O pior do episódio foi a tua cena. O meu pior do episódio, eu vou concordar com ambos, com a insistência em clichês televisivos e em clichês lamechas. E epá, já é demasiado nesta temporada. E já que estamos aqui, já que este é o último episódio da temporada, o melhor e o pior, a mão de Jamie e a pila do Theon da temporada. Liliana primeiro, sim, que eu não tenho. Ela tem que pensar, primeiro. Hugo. Ok, assim, pior, eu por acaso agora tenho uma resposta muito feia. Eu não acho que haja um momento muito mau da temporada. Não há um pior momento. Eu acho que não há nenhum momento gritantemente, não interessa, está dito, mau. O melhor momento, para mim, é a invenção da cadeira de rodas. Porque é tipo mencionam assim de lado, nunca se fala mais disto, está ali uma ideia, alguém tem que patentear aquela merda, percebes? Está ali uma ideia de milhares de... Vá, não sei o que é a moeda ali na altura. Euros, vamos dizer euros. É claramente o ponto alto da temporada para mim. A invenção da cadeira de rodas. Ela diz, excelente ideia! É isso? Adorei. Foi eu diria a batalha do episódio anterior. Eu gosto muito de batalhas. A sério, comparado com a invenção da cadeira de rodas? Sim, eu gosto de batalhas e sempre gostei da Night Watch e foi o mais próximo que tivemos, que a Night Watch já não está muito no ativo, não há muita gente na muralha. Uhum. E no fundo acabou de parecer a minha batalha da Night Watch, que eu gosto sempre de ver. Portanto, estás a falar do episódio de Eastwatch? Não. Do Eastwatch, sim, do anterior. Sim, o anterior. Do Beyond the Wall. Sim, Beyond the Wall. O Eastwatch é outro. Sim. O meu melhor foi em batalha, mas foi a do episódio 4, do Spells of War. O ataque ao comboio. Eu tinha aqui em dúvida, pensei, posso dizer isso que é a minha... Meu momento genuinamente, que eu acho que é o melhor, ou posso dizer a piada estúpida da cadeira de rodas? Diz a piada estúpida da cadeira de rodas. Diz a piada estúpida. Diz a piada estúpida da cadeira de rodas, porque realmente isso até faz sentido. Eu acho que, não sei. Acho que eu gostava de ver mais do Game of Thrones, estava a dizer que era demasiado rápido. Eu queria ter um episódio inteiro sobre a burocracia da invenção da cadeira de rodas. O gajo a chegar a King's Landing. Chegar a King's Landing, lá, olha, como é que é isto? Meu amigo, isto não é que isto, é na Cidadela. Oh caralho, são mais. São mais duas semanas, chegar lá, tem que voltar atrás. Não, então acho que o pior foi aquelas cenas do Sam na parte inicial. Dele fazeres um limpeza. Basicamente, aquelas cenas de nojo. Não, isso foi muito. Só porque isso foi muito bem editado, pior, não pode ser o pior. Não é? Para mim, o pior foi mesmo a falta de noção temporal da série. Então, peraí. Então, eles fazem. Eles vão rapidamente de Dragonstone à muralha. E mandam um corvo da muralha e o corvo chega à Dragonstone e logo a seguir chamam os dragões. Calma. E o Sam demora dois episódios a ir de Old Town a Winterfell. Mas que merda é esta? Ponta. Ela concorda, a Catarina concorda. É no meio, no meio disto tudo, que vamos assumir que passaram-se pelo menos umas semanitas, não se vê uma barriguinha na Cersei. Se bem que isso, lá está, a Cersei pode não estar verdadeiramente grávida. Aborto espontâneo. Acho que há, há espaço para essa especulação. Mas isso foi propositado, acho eu. É, é para, para as pessoas terem pena dela. Sim. Olha, para mim estou grávida. É? É uma coisa muito importante. Ou se calhar não está e está a tentar... Só uma nota muito rápida a propósito disto. Eu acho que o grau de manipulação da Cersei está realmente num nível novo até para a série. Porque se pensares o que é que ela fez neste encontro. Ela aceitou encontrá-los, deixou que o aliado dela fingisse a saída... fingiu-se estar chateada a não querer negócio para ter o Tyrion vir convencê-la. Portanto, ela tem que fazer um bluff para o Tyrion achar que a tinha convencido para ela, no fundo, não estar convencida. Agora tu pensa, o que é? Ok, deixa-me cá, eu preciso de um desenho só para te dizer aquilo tudo que acabei de dizer, percebes? Portanto, é um grau de manipulação elevadíssimo. Aliás, essa é outra coisa que também me chateia, que para além do Jon Snow estar sempre a ser a precisar de ser salvo, o Tyrion basicamente não acerta uma esta temporada. Todos os conselhos que ele dá de alguma forma correm mal. Correm mal. O que é chato, porque são dois dos meus personagens preferidos. Mas isto tudo para dizer o quê? A Cersei está a jogar o jogo ao nível que mais ninguém joga. Nem nunca jogou, provavelmente. Mas, como já chegámos à conclusão, isto não vai ser sobre o jogo, em última... Um jogo de xadrez caso. Muito avançado para ela. Muitas jogadas à frente. É aquele xadrez 3D, sabes? É, ela está a jogar esse. Como no Sheldon, Star Trek, Sheldon, não é? Do sim. Star Trek, sim. Sim. Bem, foi isto, melhor e o pior. Tenho que começar a fazer aqui os agradecimentos. Liliana, tu tens estás no portal das séries, Facebook, que é uma página de Facebook. Sim. Sobre séries de uma forma geral, e tem várias outras páginas. Sim. Inclusive a Game of Thrones, Portugal, a que não tem parênteses. Não, tem parênteses. É que tem parênteses. É que tem parênteses. Pronto, existem duas, várias. É uma longa história. Eu acho que as duas páginas, a que tem parênteses e a que não tem parênteses, precisam de se encontrar para falar sobre uma trégua. Sim. Um sítio assim neutro, para combater as páginas de Walking Dead. Ora, aí está. A página de Game of Thrones Portugal tem uma rúbrica muito gira que é feita por um amigo meu e do Manuel, o Vitor. Sim. Em que ele faz um resumo que é os spoilers episódio. Para quem é parvo. Exato. Ah, que giro. Sim, ou seja, ele transforma um bocadinho tudo o que aconteceu. Por outras palavras, os sites ingleses e americanos têm reviews para quem não leu os livros e review para quem não viu os livros. E um podcast de discussão dos episódios de uma hora e meia, duas horas. Em Portugal tens isto, um podcast parvo. Sim. Em que mandamos palavrões para ganhar gargalhadas. Sim. E uma review parva da série. Sim. Portanto, é o que há, amigos. Isto em Portugal é o que há. Facebook.com/ Portal das Séries. Portal das Séries, sim. Eu também tenho a minha página. Hugo, tu fizeste comediante Hugo Rosa. Eu vou já embora. Facebook.com/ Hugo H. Rosa. Hugo H. Rosa, tudo comediante. Junto. Fizeste um espetáculo de improviso de Game of Thrones. Epá, assim, esteve na Comic Con. Teve na Comic Con e era. Aliás, tu insististe em gravar este episódio. Exatamente. Porque querias gravar com o Hugo. Sim, senhor. Espetáculo. É verdade. Uma fã. É. Sim. Sim. É com muita pena que por acaso não e que ia voltar, agora. Mas não vai voltar. Ia voltar, mas nós precisamos necessariamente de 4 improvisadores. Pois. E o quarto improvisador. Eu estou livre. Improvisadores, Manel. Ok. E apresentadores. Ok, mas. Vocês agora um novo evento aí em breve. Não sim. É? O que eu posso dizer muito rapidamente sobre o espetáculo de Jogo dos Tronos, não é? Direitos de autor. É que basicamente nós formávamos 4 famílias com base no público. Portanto, a Catarina, qual é o teu apelido? Desculpa. Viegas. Viegas, e és de onde? De Lisboa. Portanto, poderíamos ter a família Viegas de Lisboa, onde nós seria o representante da família Viegas de Lisboa. Mais 4 famílias lutavam pelo trono e no final o público é que vai decidindo que famílias é que... Que vencem e que morrem. Exatamente. Uhum. Eu fiz o Hugo falar sobre o Sporting em Benfica, mas... Exatamente. Estou certo que morri por causa disso. Foi no Porto, portanto não há problema. Foi no Porto. É com muita pena que não temos esse espetáculo agora no ar, mas temos um a começar no dia 8 de setembro. Sim. Que é o Improv Viral, onde nós improvisamos, de uma forma totalmente improvisada, uma cena com base num vídeo de YouTube que o público nos vai mostrar e vai mostrar a todos. Portanto, se calhar, se quiserem ir aparecer, podem mostrar um vídeo do vosso vídeo de YouTube preferido do Game of Thrones. Sim. E será a inspiração para improvisarmos uma cena neste universo. E queria inclusive dizer, todos os que estão aqui presentes, se quiserem passar na página de Facebook dos Improvio Armandi, passem também da Cabeça do Neto, que vai estar a partilhar vai isto. Vai estar lá. Sim. Está lá o cartaz do evento. Se escreverem lá, o inverno chegou. Vocês têm um descontinho no valor do bilhete, ok? Uau! Uau, exato. É pá, palmas para o Hugo. Isto aqui é... Não, exato. Espetáculos à pala, à conta do... É um aplauso um pouco entusiasmado, caramba. Ele estava-vos a oferecer bilhetes grátis. Não, calma. Okay. Desconto no bilhete. Desconto no valor do bilhete. Desconto no valor do bilhete? Faça isso. Desconto no valor do bilhete. tenho de falar com o meu agente primeiro. Não, é um desconto, é um descontozinho. Portanto, ok, é um descontozinho. É um descontozinho. Em vez de ser 7€ são 5€. Apareçam, bora, basta dizer lá o inverno chegou, fica o vosso nome, digam qual é a data e teria muito gosto em ver-vos dia 8, 9, 15 ou 16 de setembro. Onde? No Auditório Carlos Pereira de Benfica, às 10 da noite. Espetáculo. Às 10 da noite, 8 é uma sexta-feira, sexta e sábado. São sexta e sábado, correto. Ok, sexta e sábado, 8, 9, 15 e 16. Certo. Muito bem. Vamos combinar, Manel? Vamos. Também levar a Marta, também levar o pessoal todo. E agora começa aquela parte chata do último episódio da temporada em que eu vou ficar aqui 20 minutos a agradecer a pessoas e entidades, mas tem mesmo de ser. Tenho de agradecer aos convidados deste podcast, à Liliana, ao Hugo, obrigado por terem vindo e também aceito o convite. À Marta Gomes da Silva, que hoje não está cá, mas que é uma peça essencial deste podcast. O António Aruz, do podcast Segundo Take, um podcast sobre cinema, podem ouvi-lo no iTunes e no iTunes. À Beatriz Silva, do Golden Take, passem por lá, um blog sobre TV e cinema, e ao Edgar Ascensão, do Posters Caseiros, que desenhou esta belíssima obra de arte que está aqui atrás, para quem está a ver o vídeo, para quem está a ouvir o podcast. Desenhou a capa do áudio, do fecheiro de áudio que vocês estão a ouvir, e que acaba de lançar o seu primeiro póster para um filme. É um filme keniano. Sim, chama-se Eight Hours, está na página, passem na página dele. Se queres começar, tens de começar pelo cinema keniano. É verdade, mas acho que estão a tratar muito bem. Há a pseudo-equipa que fui juntando nestes episódios, a Ana Patrícia Barcelos, que está a filmar o episódio, tem sido uma ajuda essencial na comunicação e na edição destes vídeos. Ao Tomás Agostinho e à Patrícia Gomes, que de vez em quando me ajudam a carregar o material. Já agora obrigado também ao António pela ajuda. Tenho de agradecer também, não está aqui escrito, mas tenho de lembrar, tenho de agradecer à Andréa Silva. Sem a Andréa Silva não era possível literalmente ter posto os primeiros episódios disto no YouTube. Por isso, muito obrigado, Andréa. Andréa merece um aplauso, malta. Sim. Então, vamos lá. Andréa merece um aplauso. Não era possível. A Europa América, onde gravámos o episódio anterior, mesmo com uma quantidade de público diminuta, porque é pá, leak, não é? Certo. Portanto, tenho de agradecer à Mira, à Paula e à Carolina. A Carolina arranjou os prémios que oferecemos. Aliás, estão aqui dois vencedores desses prémios. Arranjou os prémios que oferecemos no podcast. E eu, nesse episódio, esqueci-me de mencionar as entidades que nos ofereceram os prémios. Por isso, cá vai. Obrigado a nós, à Kingpin Books, à VASP, à Saída de Emergência, à Editorial Planeta. E também à Europa América, que nos deu um livro do Hobbit para oferecer. Porque sabes, tipo, Senhor dos Anéis em Game of Thrones faz todo sentido. Tem tudo a ver. Yeah. Ao SAP, por nos ter dado destaque num dos episódios. À Rádio Zero, que tem fornecido parte do equipamento e que eu pus em caos porque lhes rebentei 3 mesas de mistura numa só noite. Por isso, muito obrigado à Rádio Zero. Já agora, se estão a ouvir isto e por acaso estudam no técnico, a Rádio Zero é a rádio do Instituto Superior Técnico. A Rádio Zero precisa de pessoas. Por isso, mandem mensagem para ver o que é que dá para fazer. Se quiserem fazer programas de rádio. Se não estudam no técnico, também podem colaborar na rádio. Entrem em contacto com a página da Cabeça do Ned e nós colocamos-nos em contacto com a equipa da Zero. À Servitoria. Obrigado. Eles aceitaram esta loucura e deixem-me dizer-vos, a Servitoria, nestes 4 episódios que gravei ao vivo aqui, recebeu para cima de, ora, tinha 60, sim, para cima de 100 pessoas, para cima de 120 pessoas em 4 episódios. Hoje à noite estivemos aqui e isto é incrível, 78 pessoas entre as 3 salas a ver o episódio. Palmas para vocês. Porque sem vocês não valia a pena fazer estas noites. E foi formidável ter-vos cá estas noites e também a vocês que cá estiveram para ver o episódio. Por isso, Servitoria à Cevara, ao Vasco, muito obrigado por me aturares e pendurares os cartazes. À Verónica, que me insiste muito para que eu diga bem o nome do bar. E ao Gustavo, que já não está cá, já foi embora. Pronto, o Gustavo também é um mega fã da série, então está a servir as pessoas, mas está a ver o episódio, mas ao mesmo tempo está a servir as pessoas e nunca consegue optar entre um e o outro. Portanto, faz os dois ao mesmo tempo e consegue sempre servir bem a malta. Por isso, muito, muito obrigado a eles e muito obrigado por terem aceito fazer esta parvoíce mais uma vez e 4 vezes durante esta temporada. Aos fãs da Cabeça do Nerd, aos subscritores que têm estado constantemente a enviar artigos, vídeos, gifs, piadas, teorias, a pedirem a opinião sobre teorias, muito obrigado, isto fica mais rico. Sim. Acho que se diz gifs. Eu digo gifs. Ah, ok, desculpa. Eu digo gifs porque foi o que o autor, mas isso é uma discussão para outro dia. Ok. Mais um muito, sim, muito obrigado a todos. O YouTube realmente aumentou isto, muito obrigado. E por fim, aos espectadores ao vivo, às pessoas que têm estado aqui. Eu nunca tive uma gravação com tanta gente ao vivo. É verdade. Por isso, é pá, palmas para vocês. Record atrás de record. Mesmo que estejam sempre à conversa durante as gravações. Obrigado por terem vindo. Também merecem. Cabeça de Ned vai voltar, não sei quando. Também não sei mesmo quando é que a série volta. Não sei quando, eu estou com ideias para prolongar a mama durante a falta de episódios. Também não sei onde, Porto. Por isso, vamos ver como é que é com a próxima temporada, quando a HBO lançar detalhes, há de se começar a pensar nisso. E um dos objetivos para a próxima temporada é sem dúvida fazer um episódio no Norte, portanto, sim, força. Por isso quero muito, muito, pelo menos um, quero ir ao Norte. E pronto, aliás, nós tivemos um tipo que veio de Braga de férias a Lisboa, mas veio ao bar de propósito para ver a gravação. Sim, ao podcast. No episódio em que tudo falhou, no tal das três mesas. Epá, e veio aqui, até veio aqui falar. Eu vim de Moscavide, agora sinto-me mal. Ah, opa, não, mas Moscavide também é norte, portanto também vieste do norte. Não é Braga, não é Braga. Vim de subúrbios. Muito obrigado a todos, muito obrigado por estarem desse lado. E a Cabeça de Ned volta em 2018 ou 2019, ou não parece gravar. A Cabeça de Ned volta a algures, não sei quando, não sei onde já partiu isto. E pronto, foi isto. Foi mais um episódio da Cabeça de Ned. Até à próxima temporada. Artista do Trono.